corta a cana, corta a cana. O escravo africano das ilhas de navio, o escravo atual é de todo canto do Brasil. Corta a cana, corta a cana. O escravo do passado trabalhava até morrer. O escravo de hoje em dia peleja pra sobreviver. Corta a cana, corta a cana. Que vida é essa? Só pode ser uma sina. Morrer no canavial, enricando a usina. E canavial, canavieiro, canavieiro. Corta a cana, corta a cana. Deixou família, deixou saudade. Se vai voltar, é só mesmo Deus quem sabe. Corta a cana, corta a cana. Faça chuva ou faça sol, não tem hora pra parar. Se é morena do cabelo verde, Maria bonita tem que cortar. E canavieiro, canavieiro, canavieiro. Corta a cana, corta a cana. A colheita amarga, baiana não tem sabor. Quem pensa que teve fim, a escravidão não acabou.